Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre de hoje, sexta-feira, 19 de julho, está entrando no ar. Hoje nós vamos tratar, inicialmente, a ideia original do programa de hoje era falar sobre o Marco Civil da internet, que deveria ter sido votado esta semana em Brasília, finalmente, na nona tentativa, dessa vez com o deputado Alessandro Molon, que é o relator, mas o deputado teve um imprevisto, não pôde vir ao programa. De qualquer maneira, nós começaremos com esse assunto, mas desdobraremos, até porque a não votação do Marco Civil tem a ver com esse recesso branco, foi junto com outras pautas importantes das ruas, as pautas da chamada agenda afirmativa, que inclui, além da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, os royalties do petróleo, para onde vão, educação e saúde ou não, como é que é, vários assuntos estão ligados a isso aí. Mas, em princípio, nós vamos começar falando do Marco Civil da internet, até porque o Vinícius Rochas, que está conosco aqui hoje também, levantou uma lebre ainda há pouco que eu achei interessante. Quer dizer, essa questão do Marco Civil ficou ainda mais urgente e mais preocupante com essa história da espionagem americana. Os americanos estão espionando o mundo inteiro, né? Assim, o Obama dizendo pro garoto, ele não é o seu pai, esse tipo de piada. Nós estamos aqui no estúdio com o cientista político Christian Lynch, que é especialista em direito constitucional e professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Também com Ivo Koser, que é doutor em ciência política, professor também lá de ciência política, mas da UFRJ. O Léo Lince, sociólogo, e o Vinícius Braz Rocha Netweaver, que é o homem da internet, o homem que vai falar sobre esses assuntos com a gente, sobre esse vazio do Marco Civil da internet. Pelo telefone, nós já temos o Marcelo Saldanha, nós já temos os dois, a Flávia Lefebvre, lá de São Paulo, e o Marcelo Saldanha, que deve estar em Campos, né, Marcelo? Bom dia, Marcelo. Oi, bom dia aí, Golo, bom dia aí todo mundo, Vinícius, a Flávia, o professor, e logicamente aos ouvintes. Marcelo, eu estou sentindo a sua voz um pouco desanimada. Você estava na expectativa da aprovação do Marco Civil e viu frustradas as suas expectativas. Como é que você viu isso? Oh, na verdade, Golo, é o seguinte, não é questão de frustração, porque eu estou cansado mesmo. Mas o fato é que a não votação do Marco Civil, ela nos dá um tempo, né, para poder discutir temas importantes que surgiram, não só por conta dessas questões recentes, mas também por uma coisa antiga, desde o ano passado, que foi a colocação do maldito, né, posso falar maldito, parágrafo 2º no artigo 5º, que trata de um tema que quebra definitivamente a liberdade de expressão. De repente o professor vai poder até ajudar a gente, porque eu já dei uma lida rápida assim, na atual lei de direitos autorais, e não consegui identificar assim claramente o que respalda a colocação desse parágrafo segundo, que fala, né, que todos os conteúdos que sejam postados na internet que efetivamente estejam ligados à questão de direitos autorais e conexos possam ser retirados sem ordem judicial. Eu não consegui achar isso claramente na LDA. De repente o professor tenha conhecimento também do tema e possa colaborar com a gente. Ou até mesmo a Flávia, né, lá em São Paulo. Pois é, eu queria chamar a Flávia também. Bom dia, Flávia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Flávia, como é que é? Eu queria, aproveitando essa rolada de bola do Marcelo, queria que você entrasse na conversa. Eu concordo com o Marcelo, Luiz. Eu acho o seguinte... o que nós temos que levar em consideração, antes de tudo, porque a interpretação de todas essas normas tem que ser feita de uma forma que, tecnicamente, a gente chama de sistemática, né? Então, a gente deve orientar as interpretações pelo que está na Constituição Federal. E a Constituição garante a livre manifestação do pensamento, desde que não haja desrespeito a direitos, não haja abuso de direito. E, no caso, a apreciação disso, em geral, cabe ao Poder Judiciário. E não existe mesmo, pelo menos na minha interpretação, na lei de direito autoral, nada que atribua ao autor o direito de, sem uma ordem judicial, conseguir, só com uma notificação, que aquela pessoa que tenha publicado algo ou postado alguma coisa na internet, a retirar sem uma ordem judicial. Ou seja, essa tentativa, né, de se colocar esse dispositivo no marco civil, garantindo esse direito aos autores, do meu modo de vista, de certa maneira, viola o direito constitucional de livre manifestação. Ok, eu queria jogar agora um lance, uma luz política nisso aí, porque acabei de ouvir aqui no Nacional Informa, um informativo da nossa EBC, que vem gerado lá de Brasília, que o Papa Francisco tuitou agora de manhã que está ansioso para chegar ao Brasil e que estará aqui na terça-feira. É a primeira vez que a gente tem notícia de qualquer líder religioso, de qualquer religião, ainda mais o Papa, que é o líder da religião ainda majoritária no Brasil, que tem a representação maior na sociedade brasileira, usando o Twitter com essa intimidade. Não, o Papa tuitou, ele tuitou para mim, eu tuitei para ele, eu falei com ele, esse tipo de coisa. E isso me remeteu imediatamente, quando eu ouvi essa notícia, me remeteu imediatamente à questão do Obama e da espionagem, que também utiliza. Aí, Vinícius, eu queria que você entrasse nessa conversa, porque já que nós não aprovamos o marco regulatório, o marco civil da internet ainda, nós estamos cada vez abrindo mais esse buraco, aprofundando mais essa questão, e isso está ficando cada vez mais grave, né? Bom dia, Golo, bom dia, ouvintes, bom dia, Marcelo, Flávia, pessoal aqui comigo no estúdio. O que está acontecendo é que existe um pano de fundo aí que eu acho que é importante a gente tornar isso público, né, porque as pessoas saibam o que está acontecendo, é que existe um grande jogo de lobby muito forte no Congresso, na aprovação desse marco, que diz respeito à distribuição de conteúdos. Isso está sendo feito não só pelas empresas convencionais e tradicionais de broadcasting, como TV Globo e afiliados, né, como também, principalmente, pelas teles. Ou seja, as teles têm todo o interesse do mundo em não ter a neutralidade de rede no marco e fazer com que esse dispositivo que a Flávia acabou de falar, ele exista. Quer dizer, o horror que o nosso amigo Marcelo Saldanha colocou, exatamente esse. O que isso tem a ver com a sua colocação agora, Golo? Tem tudo a ver. Tudo a ver pelo seguinte, porque esse programa americano, que chama-se PRISM, P-R-I-S-M, é um programa que ele faz um tipo de espionagem não na superestrutura da internet, ele faz na infraestrutura da internet. Então é alguma coisa que é codificada, altamente codificada e criptografada. Só tem acesso quem sabe ter acesso a quem isso. Quem domina o código. E essa brincadeira, e como a internet é toda regulada, quer dizer, ela é toda a internet, como nós já conhecemos, ela é toda backbonizada, ou seja, tem toda uma estrutura de esqueleto por trás, é como se tivesse uma espécie de metástase no esqueleto. Ou seja, eles contaminaram o esqueleto para conseguir com isso ter acesso a todas as aplicações que você tem na web, né? Que é o WWW, World Wide Web. Isso está acontecendo. Quer dizer, isso torna grave, e grave em vários sentidos o que está sendo colocado. Grave porque demonstra o quanto os estados nacionais, o quanto os governos estão completamente apáticos, anêmicos e completamente por fora dessas questões. Completamente por fora. Demonstra o quanto isso não está batendo com a emergência da sociedade em rede que está nas ruas aí, com a emergência de esse outro mundo humano que está sendo criado aí, né? E bate fundamentalmente na questão dos direitos humanos, onde a ONU recentemente considerou que a própria internet é tão fundamental quanto você comer, se vestir, etc, tal, etc, tal. Quer dizer, então nós temos um contexto complexo aí. Eu queria só puxar já do Twitter do Papa e da espionagem do Obama para essa questão nossa, que nós temos visto aqui desde o começo do mês passado, das pessoas usando as mídias sociais para convocar manifestações de rua e pressionar as autoridades, como vem fazendo até hoje em todo o país, e isso com um sucesso que é inédito na história dessas mobilizações sociais, não só pelo instrumento que vem sendo usado, que é a internet, mas pela capacidade de resposta que a gente encontra. Eu gostaria, você, Ivo Koser, que está me olhando aí com tanta atenção, gostaria que você começasse a desdobrar essa questão. Bom dia. É uma novidade, e é uma novidade até porque passou a envolver um espectro ideológico muito amplo, né? Quer dizer, o que nós vimos nas últimas décadas, pelo menos desde as diretas já, foi manifestações de força, né, vindo pela sociedade civil, de um caráter onde era uma mobilização muito mais de partidos, de um corte ideológico de centro-esquerda, né? E com a internet, acho que hoje, não apenas por isso, mas houve uma diversidade no espectro político, né? Você tem hoje nas redes sociais diversos grupos que estão participando dessas mobilizações e são de um espectro ideológico mais diverso do que eram nos anos 80 e 90, né? Nós um pouco aqui antes conversávamos sobre a queda do presidente Collor, que também foi uma mobilização da sociedade civil. E hoje o espectro é muito mais amplo, né? Nós temos aí diversos setores se mobilizando pela internet, né? E que coloca também a questão da dificuldade que se tornou, dificuldade positiva, né? De controle, né? Quer dizer, o Estado controlar esse tipo de manifestação se tornou algo muito difícil, né? Se a gente pensa no ponto de vista de um Estado que desconfia da sociedade, né? A desconfiança vai ao máximo, né? Porque tudo está ali, né? Quer dizer, hoje nós vemos uma diversidade muito maior do que talvez houvesse nos anos 80 e 90. É verdade, né? É verdade. Eu gostaria que o Léo fizesse uma observação. O Léo, que é sociólogo e, além de sociólogo, atua diariamente no espectro político, porque está trabalhando com o deputado Chico Alencar já há bastante tempo, e situasse essa questão na sua ótica, Léo. Olha, realmente o uso desses meios tem um impacto muito grande nessas manifestações. Agora é curioso perceber que eles, antes dessas manifestações, eram acionados e não davam exatamente esse mesmo resultado. Então a indagação fundamental é por que nesse momento esse acionamento produziu esse resultado. E aí acho que remete para uma discussão sobre o quadro político mais geral e a natureza mais profunda dessas manifestações. Eu, particularmente, que tenho acompanhado, estive nas manifestações aqui, na passeata da Rio Branco, fui naquela outra que tinha 1 milhão de pessoas, é uma coisa impressionante. Na primeira, tinha um caráter fundamentalmente juvenil. É o start, o que desencadeou, é um movimento de jovens. Entendendo que os jovens não são a faixa etária, mas um pouco gente não muito reduzida a uma integração. Aí eles se somaram. Na outra, de 1 milhão, você já percebia a presença das mais variadas pessoas, movimentos, bandeiras, cartazes. Eu acho que a gente vive um período ímpar de eletrização política, de intensificação do tempo político, que não é muito comum. Ele costuma acontecer em períodos da história onde, entre as instituições da política, os partidos, o parlamento, o executivo, o judiciário, vive um processo de reprodução de um modelo, de padrão de política, e se distancia muito violentamente dos anseios da cidadania, que fica ali como um espírito meio desencarnado. Nesse vazio acontecem manifestações desse tipo. Eu acho que muito semelhante aconteceu no maio de 68, principalmente na Europa e na França, e como aconteceu no século anterior, 1848. São períodos onde você tem o que um marxista arguto francês, Henri Lefebvre, chamou de irrupção. Não é uma revolução, não resulta numa contra-revolução, é uma irrupção. É um descontentamento que está fermentado, não na base, nos sindicatos, nos partidos, nos movimentos articulados, mas abaixo da base. Ele aparece com essa característica onde as contradições da política, a coisa que está cristalizada, se você tem um quadro político como esse que nós estamos vivendo, onde a desconfiança com relação à política cresce, até porque você percebe que os partidos, que as estruturas intermediárias de poder estão mais ou menos integradas num aparato total. num quadro político de reprodução de uma situação que as pessoas não estão satisfeitas com ela, aí isso aparece como uma contestação global a tudo isso. E, na minha opinião, a juventude é o segmento que mais utiliza as novidades desses meios. E ela descobriu um tipo de relação com isso que a deixa livre, inclusive, do peso muito grande nas mobilizações políticas, que tem os meios de comunicação de massa, quase sempre oligopolizados e que mais manipulam do que informam. Uhum. E aí você tem um espaço de liberdade que, inclusive, gera uma situação que, ao mesmo tempo, é fascinante e preocupante. Porque também ninguém sabe ao certo que rumo vai tomar. Eu vejo que o quadro político brasileiro, desse momento, todos os partidos, todas as instituições estão olhando para os acontecimentos, tentando entender o que está acontecendo, para saber como é que vai poder interferir nesse processo. E, evidentemente, que os sinais que são emitidos do movimento, eles não são de sorte a dar uma solução. Eu acho que, por exemplo, tem... O Oswald de Andrade falava em períodos que ele chamava de esquina da história. A ideia de que você tem, como tinha nas linhas férreas antigamente, as rotatórias. Você está no comboio, de repente ele começa a andar no sentido contrário do que todos pretendiam. E aí eu acho que é um quadro que está desse tipo. Você vê que o Lula, que é um falastrão, dá sempre opinião formada sobre todos os assuntos e ele se define como uma metamorfose ambulante, ele estava... Prefiro o Raul, mas tudo bem. Tudo bem, mas ele estava seguindo o Raul ao fazer essa... Está eclipsado, né? Na verdade. Ele disse que está esperando a poeira baixar. Provavelmente a poeira não vai baixar. Não vai baixar. O Sérgio Cabral também estava esperando a poeira baixar. É exatamente isso aí. Quer dizer, essa coisa vem muito do movimento das ruas e eu tenho visto ainda há pouco... No programa anterior ao Tema Livre, do Redação Nacional, a Neise Marçal, que é apresentadora do programa, conversou com o ex-prefeito e vereador César Maia, que tem, até por ter sido prefeito durante muito tempo, 12 anos, ele tem uma experiência grande de lidar com essa insatisfação da população de uma maneira geral. E ele manifestou, que eu achei interessante manifestar, nem digo estranheza, mas uma certa indignação com a ausência do governador e a ausência do prefeito da cidade do Rio de Janeiro nesse momento em que as pessoas estão nas ruas. O Léo Lins falou uma coisa interessante, que é essa predominância jovem no surgimento desse movimento, que tem muito a ver com a questão dos 20 centavos do aumento da passagem, porque incide basicamente nos pobres e nos jovens. E os pobres têm menos mobilidade do que os estudantes, né, para poder sair para a rua. Mas essa coisa vai se desdobrando e chega ao ponto em que nós estamos tendo esse cenário realmente. Christian, queria que você entrasse aí nessa conversa com essa análise aí. Como é que é a ausência do poder constituído, legitimamente constituído, eleito, tanto o governador quanto o prefeito, por essas pessoas que estão aí na rua reclamando? Bom dia, ouvintes, bom dia, Golo, amigos aqui presentes. Hoje está difícil, né? Porque só tem tema difícil aqui pela casa. E um vai atropelando o outro. Começando a pensar que a gente está conseguindo raciocinar e juntar determinados temas que já estão complicados, vem um terceiro, vem um quarto, vem um quinto. Não é? Eu acho que, digamos, o que está sendo chamado... Alguns chamam de a revolução, outros chamam de o movimento, outros chamam de... Né? Erupção. Erupção, outros estão chamando as jornadas de junho. Né? Pegou todo mundo de calça... curta. De calça curta. Eu acho que esse é o caso do governador e do prefeito. Só que eu acho que o prefeito, ele é mais ágil em botar calça comprida. E o governador é um pouco mais lento, né? Mas eu acho que eles estão um pouco no caso do que o Léo disse antes também, que foi o caso do Lula, que também está esperando a poeira baixar. Acho que é exatamente isso. Eles não estão sabendo como dar a resposta. Eu não sei, eu tenho a impressão de que... um pouco na esteira de que o Léo estava dizendo antes... a democracia é um processo, né, que vai se aprofundando. O fato do Brasil ter sido, como outros países da América do Sul, ter sido, digamos assim, mais retardatário em relação à Europa, não elide o fato de que existe um processo de aprofundamento da democracia. E esse processo anda por etapas. E houve uma etapa evidente no caso da eleição do Lula, da ascensão do PT, que a esquerda tomou poder pacificamente e ficou durante todo esse tempo. E é engraçado perceber também que já no ano passado, de dois anos para cá, começou a haver uma sensação de cansaço ou de esgotamento de um certo modelo de funcionamento, do funcionamento do sistema político, que havia sido algo montado no tempo do Fernando Henrique, com o presidencialismo de coalizão, uma certa maneira das coisas funcionarem, que estava esgarçando. Eu me lembro que ano passado houve a greve dos professores. E os alunos estavam muito mais empenhados na greve dos professores do que os professores. Havia uma certa insatisfação no ar. Eu comecei até a pensar o seguinte, que coisa engraçada, quando esses garotos tinham 10 anos de idade, era a época do Mensalão. Para eles, o atual establishment, por assim dizer, eu não estou entrando nessa bom, se é ruim aqui, é o mesmo desde sempre para eles. Não é? Eles estão aí desde sempre. Com a reeleição, dá essa sensação de que sempre as pessoas estão há muito tempo no poder. Então, do lado da juventude, acho que já tinha essa insatisfação. Tanto que, não sei se você se recorda, ano passado, a cena emblemática foram os professores querendo entrar para dar aula no IFIX e os alunos do lado de dentro trancando o portão, não deixando eles entrarem. Quer dizer, não era só a greve dos professores, não eram só os 20 centavos. Eram os alunos. Já não eram. Então acho que eles estavam esperando uma certa... uma gota d'água qualquer, entendeu? E aí existe um certo, acho, cansaço mesmo com o sistema representativo e a necessidade de renovação das técnicas de democracia. A reforma política. De técnica, porque sim, a democracia é representativa, mas ela se caracteriza por uma redução paulatina da distância entre representantes e representados, que se traduz numa sensação de maior distância ou de maior proximidade. De representação, né? Você tem que se sentir representado, senão. E fica aquele negócio, o Marco Feliciano não me representa. Mas ninguém representa, na verdade, né? Estão personalizando no Marco Feliciano uma questão que é uma questão geral por causa de um negócio específico, do episódio específico, que é aquele lamentável episódio dele. Mas o fato é que não se sentem representados. Aí é que entra o tema anterior da internet. Sim. Como é que esse momento de passagem, de necessidade de erupção, como disse o Léo, de aprofundamento dessa de melhoria dessa sensação de representação calha com o uso por essa juventude que já estava, digamos assim, querendo aparecer de alguma maneira, tinha lá suas causas, com o uso da internet. E eu acho que aí, de repente, deu um curto-circuito generalizado que tomou todo mundo de surpresa, porque houve uma sensação difusa de que as instituições representativas, tal como estavam colocadas lá atrás, desde a Constituição, de repente parece que ficaram todas obsoletas. E ficaram. Né? De repente não, elas estão ficando obsoletas muito rapidamente. Tempo, por assim dizer. Muito rapidamente. Eu queria contribuir. Eu queria chamar. Fala, Marcelo. Porque, na verdade, até agora ninguém falou. Né? Até agora ninguém falou, mas para quem está na rede, né? Para quem está mergulhado na rede, você consegue ver um movimento muito crescente, e isso está sendo respondido, inclusive, pelas ações do Congresso agora, que se refere à PEC 03/2011, que ela permite, ela institui, na verdade, uma diminuição pela metade, né, dos eleitores para poder participar, né, de plebiscitos, referendos, projetos de iniciativa popular e PECs. Mas, principalmente, ela vem ali, intrínseca a ela, a questão da institucionalização da cidadania eletrônica. E aí, caros senhores, vale dizer o seguinte: o Congresso, ele pode até estar tentando fazer uma intervenção em cima disso que está ocorrendo agora, mas se eles forem espertos mesmo, eles comecem a caminhar em cooperação com a sociedade para poder trabalhar uma democracia não mais representativa ou não dentro desse modelo que está posto, e sim para uma democracia participativa através da democracia líquida. Porque existe um movimento crescente pela democracia direta. E, logicamente, eu não defendo a democracia direta agora, sim, como uma revolução, né? E fazer uma quebra muito brusca. Mas, sem dúvida alguma, o que está por vir é uma democracia onde a participação efetiva, né, da sociedade, ela vai se dar de uma forma muito mais direta, né? E muito mais eficiente e eficaz do que o que estão querendo, né, de repente, essa história do Lula, de esperar acalmar, isso não vai acalmar realmente, não, cara. É um processo contínuo agora. Eu poderia complementar o que o Marcelo está falando? Sim, Flávia. Sim, vamos lá, Flávia. Então, eu gostaria de, pegando o gancho do que o Marcelo falou, apontar um paradoxo entre essa realidade, que é indiscutível, todos reconheceram aí, e não dá para a gente não reconhecer, da importância da rede na mobilização da sociedade, com a postura que o Ministério das Comunicações e a Anatel vem tendo com relação à utilização da rede. Então, eu venho observando o ministro Paulo Bernardo desde o ano passado, repetindo um mantra que é: a internet é um grande ambiente de negócios. Ok, é também, mas esse é o discurso das teles, como foi bem apontado aí pelo nosso representante aí no programa. Pelo Vinícius. O Vinícius. É lógico que é um ambiente de negócios, mas causa surpresa que um ministro de Estado repita esse mantra, né? O mantra do mercado, com uma visão mercadológica do que seja a internet, quando na realidade a gente sabe que a internet é muito mais do que isso. A internet é um espaço público, é um espaço de exercício de cidadania, e que para que a gente possa utilizar desse espaço sem que ele seja privatizado para os interesses, em benefício dos interesses das empresas, dos grandes grupos econômicos, a gente precisa de uma regulação que garanta esse espaço como espaço público, não só pelo aspecto dos direitos, mas pelo aspecto da infraestrutura também. E nesse sentido também, ficamos muito surpresos, o Marcelo tem acompanhado isso, com iniciativas do governo de também privatizar as redes. Então a gente está numa tendência, pelo menos institucional, contra os anseios da sociedade, de privatizar as redes, e com a privatização das redes, propiciar que as empresas se apropriem delas e quebrem a neutralidade das redes e privilegiem os usuários que têm mais dinheiro para pagar. E é esse o lobby que eles estão fazendo no Congresso, e que infelizmente impediu que o Marco Civil da Internet fosse aprovado nas diversas vezes que esteve para votação. Oito vezes já. Eu queria dar um exemplo que aqui para quebrar esse discurso vazio das empresas, que é o seguinte: as teles dizem, as grandes empresas, os grandes usuários têm que pagar mais. Ok, tem que pagar mais, mas isso não quer dizer que elas vão ter privilégio no tráfego de dados na rede. Um caminhão que paga mais pedágio não vai poder passar na sua frente porque você tem um carro menor e paga menos pedágio. Então, eu queria apontar esse paradoxo do que é hoje o anseio da sociedade e do que vem sendo a atuação do Ministério das Comunicações e da Anatel. Eu acho que esse tema da privatização que está colocado nesse terreno aí, está colocado em um terreno geral. Eu acho que a erupção determina também um fim de ciclo. Evidente que tem as leituras interessadas. Os tucanos, desde o fim do ciclo do Lula e da Dilma. Outros podem dizer que é do fim do ciclo do Lula, do tucano, do Collor, do neoliberalismo. Outros podem dizer que desde a luta democrática contra a ditadura, você tem um... localiza onde quiser. Mas, na realidade, eu recomendo, por exemplo, a todo cidadão que queira se esclarecer sobre isso, visitar o site do movimento Passe Livre. Que dessa mobilização pareceu a coisa, digamos assim, mais identificada como liderança. Eu fiz esse exercício e fiquei agradavelmente surpreendido. Entendi por que eles foram a Dilma e disseram a ela que ela é despreparada. É verdade. Porque eles são preparados. É verdade. E ali eles estão questionando essa ideia de privatização. Porque uma característica desse ciclo, que vem desde o Collor, e que sobreviveu ao governo Lula e Dilma, que parecia que tinha um programa diferente daquele, mas praticou no governo uma política contrária ao que pregava quando cresceu, no caso do PT, privatizou e piorou. E continua funcionando o discurso ideológico de que o privado é melhor que o público, aquela coisa que o Collor estabeleceu do elefante branco, tinha que acabar, diminuir o Estado. Na realidade, diminuir o Estado. O Programa Nacional de Desestatização, lembra disso? Lembro. Então, na realidade, no caso dos transportes, eles dizem claramente, a Dilma achou que eles não sabiam que alguém tinha que financiar. Claro que nós sabemos, só que o transporte das grandes cidades tem que ser entendido como uma política pública, e não querem nada de imediato, né, já. Eles dizem que querem, ao longo de um processo, a ideia de passe livre. Aí eles olha, desoneração que você está fazendo, deixar de cobrar imposto dos empresários, não tem resultado, nem melhoria, nem baixar o custo das tarifas. Não é o caminho. Então eles começam a discutir, inclusive, essa questão de, olha, o nosso movimento é apartidário, mas não é contra partidos. Eles, inclusive, estabelecem uma relação, tiveram até a prudência na medida em que começou a acontecer esses distúrbios posteriores às manifestações. Eles falaram, não vamos convocar mais nenhuma manifestação, porque a gente não quer fazer, botar tablado para maluco sapatear. Vamos voltar a discutir em tais e tais questões. Isso indica que essa questão da relação da democracia direta com a democracia representativa e a ideia do participacionismo, que foi uma ideia muito forte no ascenso da luta democrática contra a ditadura e que, de certa forma, foi o eixo a partir do qual o PT chegou ao governo muito depois dos movimentos a terem até refluídos um pouco, ela se recoloca hoje sem ter... evidentemente, ao dizer isso, não quer dizer que as coisas estão se colocando de uma maneira tão clara que, a curto prazo, esse fim de ciclo vai inaugurar um outro ciclo virtuoso. Há um estudioso desses assuntos que eu valorizo muito, que o Antonio Gramsci, um marxista italiano, que falava exatamente de um conceito chamado de interregno. Em geral, quando você tem a falência de um ciclo e não tem a constituição do outro, você tem um período perigoso do processo político, porque pode resultar, não se sabe a priori se vai dar touro ou vaca, mas o certo é que não se retorna ao status quo ante. Que é esse vácuo, né? Aquilo também que você falou antes, do caldo que vai gerar essa erupção, não é? Exatamente. Isso? Queria que você entrasse aí, Ivo, também. Eu acho que o Christian falou, e também o Léo aqui falou, dessa questão desse sentimento de ausência de representatividade, né? Um momento em que parece que as instituições estão meio que pairando no ar e os movimentos estão mais à frente, né? Mas é interessante também pensar o seguinte, que é da própria natureza do governo representativo que entre o momento da eleição e durante o mandato ocorra uma variação da opinião da opinião pública e o representante, né? E é interessante perceber que talvez nós estejamos hoje vivendo, né, que a democracia representativa passou a ter também a democracia do público, um público que é difuso, é um público que está em vários lugares, né? E a importância de movimentos como o do passe livre, que eles não sendo partidários, eles são representativos, né? O que que eles são representativos? Porque eles chamam para si uma determinada agenda, que é política, mas não é necessariamente partidária. E sendo política, e eles se representando alguma coisa, eles também podem ser, eventualmente, tanto enaltecidos como criticados, né? Uma democracia que não tem representatividade, ela também não tem responsabilidade, no sentido que nós não podemos punir nem também enaltecer quem produz uma ação virtuosa, né? Nós, um pouco antes, falamos aqui, né, da ação que a OAB está fazendo e outras entidades representativas estão fazendo. O que é que eles estão fazendo? Eles estão apresentando demandas, né, apresentando propostas, né? Quer dizer, essa descentralização, ela é da natureza do governo representativo, ela propicia isso, né? Então, muitas vezes uma ideia de uma democracia difusa ou líquida, ela impede que nós possamos, que esses movimentos tenham alguma representatividade, sejam tão difusos que nós não possamos apontar alguma coisa. Mas tem um elemento novo aí, cara. E a passe livre é interessante, por quê? Porque eles têm uma agenda, eles se apresentam com uma agenda pode ser mais ou menos pontual, mas eles têm uma agenda a partir da qual a sociedade, os diversos, eles podem se adequar ou não. Eu posso endossar um dado momento essa agenda do passivo, como posso em outro momento me afastar. Não? Mas aí tem um elemento muito novo aí, que ele é um elemento novo, deixa eu dar a escala de tempo disso, que ele tem pelo menos uns 30, 40 anos. Esse é um elemento novo. Porque a gente está falando de representação, a gente pode botar isso numa escala secular. Uhum, okay? A gente pode botar numa escala secular. Se você começa a entender que a gente começa a ter um nível de conectividade absurdo entre as pessoas, e esse nível de conectividade embalado por um manto educacional, mesmo que com péssima educação, ainda com sistema de escolarização, coisas do gênero, isso provoca um nível de redundância e de conversas como nunca houve na humanidade. Então isso é uma coisa completamente nova. Então, quer dizer, a gente não está falando de alguma coisa para remendar, para ajustar, etc. A gente está falando de uma dinâmica de ruptura, de um novo paradigma que está emergindo. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, sem tirar nem pôr, onde as pessoas estão interconectadas, onde a gente não está falando mais de globalidade, a gente está falando de glocalidade, o local que é global e o global que é local, aonde a internet não é apenas mídia ou ambiente de negócios, A internet é uma espécie de exoesqueleto, é como a tecnologia que passa a deformar e conformar um outro tipo de homo sapiens, que não seja apenas o homo sapiens orgânico, né? Onde as pessoas estão altamente interconectadas. Né? E rede social não é Facebook, não é Twitter. Isso é mídia social. Está falando, mídia social são plataformas que estão na internet, mídias sociais, que estão inclusive competindo com o sistema de broadcasting. Claro. Estão inclusive competindo com a mídia ninja, daí nós fizemos outro programa sobre isso. Então, quer dizer, então a gente está falando de uma coisa completamente nova. É como se a gente estivesse inventando alguma coisa nova. E o que a gente está inventando? A gente não tem muitos parâmetros para poder inventar uma coisa nova. É, no fundo, o que o Ivo estava dizendo, a segredo da democracia representativa, e você também, realmente é uma questão, eu acho que é uma mudança tecnológica que vai ter que se refletir de alguma maneira no sistema político. Porque o problema das técnicas de representação é antigo, como eu estava lembrando o Ivo. Porque a discussão era assim, de 4 em 4 anos você tem a oportunidade de renovar a sua, enfim, a opinião. Não é? Mas você pode dizer que 4 em 4 anos é tempo demais. Porque a opinião muda muito nesse meio tempo, você não pode esperar. Aí havia discussões sempre de técnicas, sei lá. Alguns defensores do parlamentarismo diziam que no parlamentarismo, como você podia mudar o gabinete, cair e tal, era um sistema que em princípio possibilitava a melhor representação. Mais ágil, né? Seria. É, eu não estou defendendo isso, não. Estou falando só que. Eu sei, eu sei. É outra maneira nos Estados Unidos. Então os mandatos têm que ser mais curtos, têm que ser de 2 em 2 anos. Mas estamos sempre discutindo a mesma coisa, que é o problema da representação e como tornar a representação mais próxima do representado. Mas tudo isso era feito realmente num mundo em que a relação de espaço-tempo era muito diferente. Como estava dizendo. Um mundo Vinícius, analógico, entendeu? Né? Exatamente, porque era um mundo em que a opinião pública se expressava através de jornais, que tinham que ser comprados, as pessoas. Era um mundo em que as pessoas tinham que ser alfabetizadas para conseguirem ler os jornais, entendeu? É evidente, e a internet, o que é que ela é? Ela na verdade, uma virtualização das relações sociais e econômicas, de tudo, na verdade, não é só de mercado. Agora, você diz que é só mercado, você diz que a sua sociedade é só mercado, mas ela é só mercado, ela é tudo, na verdade. E é tão veloz esse negócio que o Vinícius falou, que você hoje, nem a televisão mais, ela é o jornal de ontem. Né? Quer dizer, ontem, antigamente, você tinha um jornal, você comprava o jornal e lia o jornal, você lia aqueles artigos de fundo, editoriais, esse tipo de coisa que derrubou Jango, aquele negócio. A televisão passou a ocupar esse espaço e hoje ela já está questionada também, já não é mais esse espaço, porque está surgindo, emergindo essa nova mídia social, essa mídia. Como ontem nós tivemos um debate aqui sobre a mídia ninja, que foi bastante interessante, né? Por gente, isso. Existe, o blog é o jornal de uma pessoa só. Deixa eu complementar para vocês, senhores, que é uma coisa muito interessante. É, foi lançado ontem, o trailer. E olha a ironia da história, né? Foi feito pela DreamWorks, do Steven Spielberg, ou seja, de um sistema, né? Do mundo convencional, do Hollywood. O quinto estado, The Fifth State, que vai falar sobre o WikiLeaks, né? E detalhe é o seguinte, a ironia toda é a DreamWorks fazer um filme sobre o WikiLeaks, correto? E se você pega o trailer que botaram, eles estão mitificando o Assange. E ao mesmo tempo, e no final da fala do trailer, é o cara falando que o protagonismo desse século são das pessoas em rede. O quinto estado são as pessoas em rede. Mas não é para mitificar o Assange, certo? Mas sim, o filme todo passa mitificando o Assange. Sim, Christian, aí. Você ia concluindo aí. Não, que hoje é um mundo, na verdade, que cada pessoa pode ter um jornal no ar, que são os blogs, entendeu? Então, digamos assim, o aparato pré-existente conceitual, em termos de técnica, sempre em termos só de técnica, tá realmente mostra que tá em obsolescência, entendeu? Agora, isso não significa que de um dia para a noite você vai mudar totalmente as instituições. A democracia vai continuar representativa, mas ela tem que criar mais técnicas de aproximação. Em 88 foi criada, a gente está discutindo isso no outro programa aqui, plebiscito, referendo, como forma de democracia semidireta. Entenderam? Mas hoje em dia também essas técnicas também eventualmente podem estar superadas pela possibilidade de outras formas de participação mais direta. E se realmente a reforma política servir para alguma coisa, o fato de você conseguir reduzir a exigência de 1 milhão de assinaturas para apresentação de um projeto de lei, de iniciativa popular, e você conseguir criar outras formas de participação, digamos assim, que permitam a permeabilização da esfera política institucional por parte da opinião pública, já vai ter sido uma grande coisa, porque eu acho que esse que é o problema central. Eu queria puxar aqui já. Eu queria falar uma coisa agora. Isso aí, é isso que eu queria que você falasse, que exatamente porque o Christian estava falando do que você lembrou aí. Agora eu vou falar uma coisa que é também global e é uma coisa que ninguém se importa, mas que a cada vez toma uma relevância cada vez maior. A banda larga hoje que a gente usa, ela foi concebida, né, porque geralmente ela, toda ela no mundo inteiro, né, ela já começou meio que privatizada ou com os interesses comerciais, né, das grandes corporações em cima. Ela não é completa. Você só tem download. Download é consumo de informação. Se vocês forem reparar o que a gente tem hoje, até mesmo nos pacotes maiores de velocidade de internet, o que a gente tem de upload é uma coisa ridícula. E é uma coisa proposital, porque eles não querem que o cidadão se transforme num produtor de informação, num difusor de conhecimento, de informação, de críticas e de participação, e de interatividade. Então, vocês podem ter certeza do seguinte: todos esses movimentos, e até mesmo agora voltando outra vez para o tema do marco civil e da internet, eles vão, esse conflito está assim, iminente, não tem como voltar mais atrás. É lógico que o governo pode cometer o erro mortal, né, de querer defender as teles e defender um modelo arcaico de controle elitista, né? Mas isso vai dar, aí sim eu posso dizer que dos conceitos que foram colocados aí, se é revolução, se é movimento, aí eu posso dizer, nós vamos ter revolução. Porque as novas gerações que estão entrando agora, a internet é o ar que eles respiram. E não tem mais essa de só consumir informação. A conectividade, ela pressupõe que você tem essa igualdade nos dois caminhos. Né? E aí vale citar uma das coisas que, por exemplo, estão intrínsecas no debate da questão da banda larga e das políticas públicas de banda larga no Brasil, que é o seguinte: não devemos ter somente redes privadas. Não vamos matar o mercado, mas também esse não é o objetivo principal. O ministro das comunicações está extremamente equivocado, para não dizer outras coisas aqui no ar, em relação à postura dele. As políticas públicas que são nascentes agora, como cidades digitais, provedores comunitários, ou seja, redes que não participam desse modelo cristalizado e altamente excludente que é o mercado, serão efetivamente a internet daqui para frente. Então, é um caminho que eles estão seguindo na contramão e que vão ser atropelados. Uhum. Eu acredito que seja por aí. Legal. Via desobediência civil, né? Que já está acontecendo. Legal, Marcelo. É a ordem. Eu quero agradecer a você a participação no debate hoje. Nós já estamos chegando aqui ao final. Vou dar a palavra a cada um para a intervenção final. Você ouviu aí o Marcelo Saldanha, que é presidente do Instituto Bem-Estar Brasil, uma entidade que defende a internet como direito humano fundamental, como ele acabou de dizer agora aí, inclusive expôs brilhantemente. Muito obrigado, hein, Marcelo? Um grande abraço, meu irmão. Tamo junto aí, quero dar um abraço para todos e mais uma vez convocar, né? Não que eu tenha esse poder, mas pelo menos solicitar aí que todo mundo se envolva na causa por redes livres. Tá certo. Grande abraço para você. Vamos agora a Flávia Lefebvre, que é advogada e é conselheira da Proteste, a Associação de Consumidores, está lá em São Paulo, falando com a gente no debate. Quero agradecer, Luiz, a possibilidade da gente trazer aqui o entendimento da Proteste. E queria, só para fechar, dizer que existe um movimento, a campanha Banda Larga é um Direito Seu, que congrega dezenas de entidades da sociedade civil que se reuniram e apresentaram ao ministro das Comunicações, já no início desse ano, uma proposta de redes públicas para a banda larga. Estamos aguardando a resposta do ministro, que na semana passada estabeleceu na Casa Civil uma mesa de negociações com a sociedade, e seria muito bom que todo mundo se envolvesse nisso para a gente tirar esse mantra de dentro do Ministério das Comunicações e da Anatel de que a internet é apenas um grande ambiente de negócios. Então, queria terminar minha intervenção forçando isso. Queremos as redes públicas. Ok, Flávia, muito obrigado pela sua participação no nosso debate. Essa foi a Flávia Lefebvre, advogada e conselheira da Proteste, que é a Associação de Consumidores diretamente de São Paulo. Vinícius, aproveitando que estamos na área da internet. mas não é mais área da internet. A internet já é o meio ambiente, né? Esse meio ambiente humano, social, esse emaranhado social que está emergindo como uma outra sociedade, né? Uma sociedade já sem as divisas de Estado, sem efetivamente essa democracia representativa que secularmente particularmente nos representava e falava em nosso nome durante esse tempo todo. Então a gente está falando de uma emergência, de uma coisa realmente completamente nova. E esse completamente novo está acontecendo aqui agora, enquanto a gente debate aqui, já está acontecendo nas ruas do Brasil inteiro, em várias cidades, em vários países, né? E a gente não sabe bem para onde isso vai dar. Eu acho que, inclusive, essa sensação de não saber onde vai dar é maravilhosa, ela é muito boa, né? É sinal de que alguma coisa nova na esfera humana, no que a gente entende como trocas entre nós aqui da nossa espécie, está acontecendo. Isso, para mim, de certa forma, é evolução, né? Estamos passando por um processo evolucionário. Legal, eu queria só lembrar aqui que o Marcelo falou muito en passant nessa decisão do Congresso Nacional de reduzir o número de necessários de assinaturas para apresentação de uma iniciativa popular, que era uma coisa de 1.300.000 assinaturas de eleitores, portanto de pessoas maiores de idade ou com mais 16 anos ou mais, e mais ainda, é mais do dobro do que é necessário para criar um partido, que é 500.000. Então era tão evidente que essa estrutura foi montada para beneficiar a montagem de partidos e não a participação popular. Quando a gente vai... Quer dizer, parece que estamos festejando alguma coisa, quando na verdade estamos corrigindo uma distorção que já nem devia ter acontecido, né? Mas eu gostaria que cada um fizesse a sua intervenção final, começando pelo Christian agora aqui. Não, acho não, Golo. Acho que há 25 anos atrás, quando a Constituição foi feita, isso era tido como um negócio sensacional, democrático, avanços e tal. A sociedade se articulava... Estava saindo da ditadura também, de uma outra, né, maneira. Quem estava na rua, basicamente, era classe média. Você não tinha ainda a incorporação política efetiva de setores inteiros da população, entendeu? Eu me lembro de uma coisa engraçadíssima que aconteceu. Você viu como é que o país mudou de lá para cá. Quando fizeram o metrô aqui no Rio, na estação, iam fazer a estação de metrô do Flamengo, e iam chamar de Morro Azul. A Associação de Moradores do Flamengo, era a época da Associação de Moradores, se levantou contra porque lembrava a favela que tem no morro. E aí o governo do estado atendeu para mudar o nome para a Estação Flamengo. Aí faz 5 anos, foram fazer a Estação Cantagalo do metrô. Alguma... Sei lá, não posso dizer no ar o nome, mas enfim, da Associação de Moradores de Copacabana, disse que não tinha que chamar de Cantagalo, tinha que chamar de Eugênio Jardim, que era o nome da praça, porque o Cantagalo, quando a favela, ela foi esculhambada em público, foi um fracasso de público e de crítica, foi esculhambada pelo governador. Isso mostra, na verdade, que... Só, o intervalo entre um e outro é mais de 10 anos, né, na verdade. Mais de 10 anos, não, foram 20 anos. É, 20 anos, né, uma coisa... O Brasil de hoje não é o Brasil mais de 86. Mas como demora para mudar, né, você vê como é que as coisas... Mas, todos os países são assim, mas como a gente tá atrasado, a gente acha que tem que correr mais rápido. É verdade. Mas, enfim, mas teve uma mudança muito grande. Eu acho que a cada época o seu remédio, cada vez, né? Legal. Ivo Koser... Bom, muito obrigado. Eu acho que é sempre interessante a gente ter essa sensação de mudança, né? De uma aceleração do tempo, né? Que exatamente. As ideias antigas não correspondem mais aos fatos, né? A sua piscina está cheia dos ratos, isso, essa aí, coisa toda. Mas eu acho interessante a gente perceber da capacidade, né, de que um sistema representativo ele permita aos cidadãos identificarem com propostas, com nomes, com slogans, né? E que isso é um processo de aperfeiçoamento, né? Hoje nós temos uma percepção, eu creio, de que os partidos não são mais os protagonistas tão ativos quanto foram no passado, né? Então nós podemos falar em politização sem falar necessariamente em partidos, né? Então o Passe Livre, ele é um movimento político, né? Não é mais um movimento partidário, ele nem se pretende se tornar um partido como for alguma das organizações da sociedade civil. Isso é muito importante, né? E é importante que essa representatividade continue acontecendo na medida em que permite a todos nós identificar, elogiar, punir, se afastar, nos vincular a outros movimentos, né? Muito obrigado. Obrigado a você. Léo Lince. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de intensificação do tempo político e nesse período muita coisa acontece nem sempre de acordo com as nossas expectativas. Não se sabe o rumo que vai tomar esses acontecimentos. Mas uma coisa é certa, o tipo de discussão que se trava hoje é um tipo de discussão que determina um fim de ciclo e o início de um outro ciclo. Eu acho que nós estamos diante de uma situação realmente inovadora e que pode nos trazer alento. Eu acho que quando você percebe acontecimentos como esses que estão aí, parecia até há pouco tempo atrás que estava todo mundo muito satisfeito com a situação, as pesquisas, e de uma hora para outra passou a ficar todo mundo insatisfeito. Na realidade, nem uma coisa nem outra, nem estava tão satisfeito, porque de uma hora para outra se revelou, mas você tem essas esquinas da história. Eu acho que nós estamos vivendo um período assim. E nesse tipo de período, eu acho que todas as forças políticas novas, as antigas, as antiquíssimas, todas buscam refazer o seu sentido diante do conflito que está se manifestando. Hoje, você percebe claramente que está todo mundo numa expectativa tensa com relação a isso. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que é um laboratório político, por conta aí desses Jogos Olímpicos, não sei mais o quê, você tem uma situação que praticamente as empreiteiras mandam na política da cidade. Mandam. Praticamente você tem o governador, o prefeito, tudo a ilharga das empreiteiras. Inclusive, crente que estão fazendo um grande acontecimento. E agora você percebe que eles estão apavorados com relação ao que pode vir e há um tipo de contestação das ruas que começam a tornar obsoleto, parece coisa de séculos atrás, o que parecia atualíssimo ontem. A agenda da política vai sofrer uma mudança brusca. Quando você vê uma manifestação na porta da casa do governador dizendo que, digamos assim, Copa do Mundo, eu abro mão, eu quero dinheiro para saúde e educação, ou qualquer coisa desse tipo, está cheio de manifestações dessa natureza. Então, há uma grande novidade na política. E todos vão começar a buscar o seu sentido nessa novidade. Nesse sentido, eu acho que tem um processo em curso altamente significativo e que todos nós temos que nos debruçar sobre ele. E o tema que foi tratado aqui hoje é um dos temas centrais dessa discussão. Porque as formas de fazer política vão sofrer o impacto dessa mudança. E, evidentemente, eu acredito muito num tipo de perspectiva que combine democracia participativa com democracia representativa. A forma partido, na minha opinião, vai ter que se refazer, mas ela certamente vai se recolocar de alguma maneira no contexto dessas novidades políticas. Então, acho que... Essa, alguma maneira, já é o Partido Pirata Alemão, que já tem aqui no Brasil o Partido Pirata do Brasil, né? Legal. O tema livre vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a participação do cientista político Christian Lynch, do doutor em ciência política, professor do Departamento de Ciência Política da UFRJ, Ivo Koser, o Léo Lince, sociólogo, assessor parlamentar, e também do Vinícius Braz Rocha, aqui com a gente, sempre um parceiro dileto e preferencial do Tema Livre. Uma ótima sexta-feira para você, um ótimo fim de semana. Segunda-feira, às 10h05, Tema Livre está de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.